Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! E está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com o Alemão. Oi. Bruno Tomás. Eu. Pandora. Eu. E Gabriela Jaloto. Olá. Tá longe, né? Tá longe. Tá com lag. E nesse episódio mais do que sensacional, já tô prevendo que vai ser um episódio sensacional, hein, cara? Você é otimista. No episódio mais que sensacional, nós vamos falar sobre as celebridades, né, cara? Nossa, cara, vocês dividiram remédio hoje. A galera que fica famosa aí da noite pro dia, né, cara? É. Às vezes um tweet basta, né? Às vezes um vídeo basta, né? Famosos por acaso. Às vezes um nude basta, cara. Só um? É, às vezes um só já... Um nude rende uma punheta? Ah, até mais, né? Dependendo, né? Rende. Aí. Não, o Bruno não vale, né? Tá aí o Bruno que não... O Bruno... Qualquer coisa rende punheta pra ele levar o lixo. Qualquer coisa rende punheta pro Bruno. Ele bate punheta olhando pro mouse, não. Mouse. Mouse! Olha esse mouse gordinho. É. Aí ele fica passando o dedo na bolinha, assim, né? No rolinho, tá ligado? Esse rolinho entumecido. Eu gosto de usar sem fio. Entumecido. Eu gosto de usar sem fio porque dá pra passar no corpo. Ah, sim. Ah. Ainda bem que não tem rastreador. Usa a barriga de mousepad. Caralho. E antes da gente ir pra retroalimentação, Hendrix. Oi, Hendrix. Muda aí a trilha sonora agora, bota um suspense aí, que eu tenho uma notícia pra Violins. Dar pra todos os ouvintes do Tosco Chanchada. Bombástica. Pô, tem um pernilongo aqui nervoso da dengue. Se eu sair com dengue daqui, ó, falando, hein? É sério. Saiu, vazou. Nossa, sair com dengue. Tem medo disso aí? Nossa, deve ser uns mosquitos enormes, né? Porque tem que conseguir picar o perna. O pernilongo saiu com medo de pegar a raiva, sabe? Então... Esse pernilongo tá espumando pelo bico. Aí voltou, gente. Pera aí. Cadê o Satanás? O demônio listrado. Saiu, foi pra lá. Bom, tem uma notícia pra dar pra todos os ouvintes aí. Vou tentar ser aí o mais sucinto possível, né, Alemão? É uma renotícia, né? É. É o seguinte, galera. O Tosco Chanchada Podcast vai acabar. Ah, de novo, pera. Não vem com essa, não, vai. Da outra vez a gente deu o golpe, o negócio do tato, vai. Golpe nada, pô. Toda sexta, cara. Então, o Tosco Chanchada Podcast vai acabar, tá? Primeiro vamos falar da boa notícia, né? A boa notícia é que vai acabar. É que o Pauta Livre acabou também. O Pauta Livre acabou antes, né? Tudo acabando. Então, e a gente vai lançar mais 3 episódios, né? A gente vai até o episódio 88 aí, né? Esse é o de número 86 que você tá ouvindo. Então, esse mais 2 podcasts a gente vai fechar as portas para sempre, tá? Então, você que ajuda a gente no Patreon, a gente tem muito a agradecer a todos vocês aí que abraçaram a causa, tá? Que vocês três. Que deram... que deram essa força pra gente aí. E, enfim, a gente não tem condições mais de continuar com o Tosco Chanchada. É a galera aqui, né? Não é por causa do Patreon, tá, gente? É, não é porque o Patreon garante todas as, né, todos os custos que a gente tem de gravação. O Patreon garante, tá? A galera aí que contribuiu aí nos ajudou nisso, né? E não é por causa da briga do Vinícius com o alemão também, gente. É outra coisa. É, não tô nem sabendo, mas não é. Enfim, eu acho que pra resumir seria assim, eu acho que todo mundo de alguma forma hoje tem as suas prioridades, né? O podcast mudou bastante, né? De quando a gente começou lá em 2008 pra hoje, assim, o podcast passou por várias transformações, a mídia mudou, a internet mudou e a gente mudou também, né? Como pessoa aí, a gente tem nossas prioridades e cuidar de um podcast como o Tosco tá complicado. E também, assim, eu acho que vale lembrar que tudo tem um fim, né, cara? É. Então, assim, eu acho que o ciclo do Tosco também chegou ao fim, né? Não tem mais o que a gente vai explorar, né, daqui adiante, né? Eu acho que é natural, né? Você não tá ganhando dinheiro com o negócio, né, cara? É foda, vamos falar a verdade, né? Vamos colocar o coração aqui. Se você não tá ganhando dinheiro, meu, vai tomar no cu. Né? Tô colocando meu coração aqui no microfone. Esse coração gelado, né, cara? Esse coração de preda. Então, assim, galera, a gente só tem a agradecer a todo mundo, tá? Todos os ouvintes, toda a galera que baixa o Tosco Chanchada, tá? Agradecer quem divulga, enfim, toda a galera que a gente conheceu nesses anos, tá? A gente teve amizades... Que dó. É, pois é, né? Mas assim, espero que vocês curtam. Tô vendo, né, que o episódio de hoje vai ser bem animado, hein? Não podia esperar gravar pra falar isso, né? E o que mais? Ah, dizer o seguinte, que no lançamento desse episódio, vocês vão notar que as nossas campanhas no Patreon e Padrim estão canceladas, tá? Isso, vão sacar todo o dinheiro e gastar com putas. Então, assim, a gente drogas. A gente não vai mais receber doações, né, da galera, as contribuições. Mas ainda assim a gente vai lançar mais 2 episódios por nossa conta aqui, tá? Vai ter um episódio de encerramento, Perna? Vai ter 88. Vai ser de encerramento, Perna? Responda a minha pergunta. Vai ser de encerramento. A menos que... Não tem a menos que nada. Não tem a menos. A menos que tenha mais. Lá, já tá voltando atrás. Não tem. De verdade, dessa vez não tem... E não dá mais, gente, não dá. Não vai ter aquela conversa após coito? Não tem pós-coito dessa vez, é tipo... Terapia de grupo? Não, já mandou a terceira já, filho, não tem energia, mas... Não vai mais, sabe? Não tem catuaba e amendoim que sustenta isso mais. Ah, também vou você, né? Imagina quanto amendoim pra levantar isso aí. Tem que comer um elefante, entendeu? Cada vez que levanta é um aneurisma, né? Mas não dá também. É um pequeno. É por isso derrame. Que ele tá assim, gente. Então é isso, galera. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, redes sociais ou mandem e-mails pra gente, tá? Mas a decisão é essa, assim, a decisão é que... que o Tosco... Mandem coroa de flores. O último episódio do Tosco vai ser o de número 88, beleza? Vai ser um episódio de encerramento, Pern? Vai ser um episódio de encerramento. Tá. Da hora. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Eu tô tipo aqueles parentes que não vê o parente nunca e depois quando morre vai, né? É. Eu sumi, agora que tá morrendo eu venho aqui. Porque... eu quero ser lembrado. Vai ver se sobrou herança, né? Só que ver se morreu mesmo. Bom, alguém tem mais alguma coisa aí pra falar? Então... Eu não consigo. Não. Então vamos pra retroalimentação. E... daqui um pouquinho a gente volta. Meu Deus. Não pode. Vamos gravar mais. Eu não quero gravar. Só voltou a mulher do Bruno falar, olha ele. E Hendrix, desculpa aí pelo fade out natural que eu fiz, tá? Está no ar, Retroalimentação, episódio 85, o dia em que saí de casa, alemão. Minha mãe me disse, filha da puta. É, já, a começar pelo banner, né, cara? Ô, oh, povo bonito, né? O mistério é quem é aquele nenê morto no colo do Lucas, né? É o Zé? Não, o Zé tá aqui embaixo. O Zé tá aqui enchendo o saco. Nem tava no episódio, né? Episódio bacana, episódio que a galera contou da experiência aí, né, de viver fora de casa, que os mancebos aí que ouvem o Tosco Chanchada não sabem, né, do que é isso ainda. Não. E provavelmente não saberão, né? Entrou aí numa... Você tá declarando morte a todos os mancebos? Não, a esperança pra vocês, a esperança pra vocês. Bom, a gente queria agradecer a todo mundo que compartilhou, que ouviu o episódio, que deixou seu recadinho aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Orkut, Telegram, Instagram, MSN, ICQ, Jabber, Mirk, Radical, Mirk, Script Ninja, Simvir, Alemão, vamos mandar um abraço pra esses... Ia falar cabaços, né? Olha, mas... É, pra esses cabaços. Você tirou a palavra da minha boca. Né, a galera que comentou aí. Um abraço aí pro Corredor Ortográfico, que é um bom nick. É, e tem até o avatar. O, é, né? Ficou bem legal, né? É, que bosta, hein? Tem tempo mesmo, hein? E aquela estudada. Um abraço pro Paulinho Libardi, que é marido da Suelen, né? Que pra fazer uma média aí deixou um comentário... Escreveu uma carta, né? Grande, né, questão, cara? Falando sobre como limpar uma frigideira de metal. Então se você quer saber como limpar uma frigideira, tirar toda aquela craqueira que fica lá, aquela coisa nojenta, imunda, né? Só ler o comentário do Paulinho. A Suelen, um abraço pra Suelen também. Um abraço pra Gabi também. Um abraço pro Felipe Sarim. Sarim. Que entrou aí na isca do Vinícius. Putz. Sarim. Que saco, né? Sarim. 86 episódios, cara. Você não aprendeu ainda que não se deve dar atenção às coisas que o Vinícius fala, cara. Don't you feed the troll. Um abraço também pro Ícaro Brendel. Ícaro. Tô com saudade do Ícaro Freitas, cara. Senhor seu? Senhor seu panda. Pois é. Saudade. Agora ele tá com uma empresa nova aí, né? É. The School Full of Ink. É, rapaz. Se você quer fazer um cartaz aí, uma capa, enfim, qualquer coisa aí que você quer um desenho bem... Gore! Desgraceira aí, né? Assim, desgraceira na imagem, mas não na qualidade, porque o rapazinho lá tá manjando muito dos desenhos. Sim. E aí você pode procurar o senhor Ícaro Freitas, o senhor seu panda, ó. É. Jabazex de Grazex. Tem Instagram lá também. Skufofink. É, Skufofink. Skufofink. Chique, né? Abraço, panda. Risada de Kombi, a eterna risada de Kombi. Ei, risada de Kombi. É, ô, panda, vai se preparando aí que, ó, talvez aí segunda quinzena de outubro eu tô... Outubro. De outubro eu tô passando aí por Curitiba, hein, meu querido? Ai. Vai rolar aquele sexo, hein? Não terei misericórdia de vossa senhoria. Ixi. No mais, tem alguma coisa aí, irmão? Algum recado? Alguma coisa... Acho que o recado já vai ser dado daqui a pouco, né? Prepare-se, você vai ficar chocado. É, na verdade elas já ouviram o recado, né? Porque a gente deu o recado logo no... será que elas estão pensando que é zoeira? É verdade, tá? Vai acabar mesmo dessa vez, tá? Mas se você quiser lá doar bastante dinheiro pra gente... Ah, é. A propósito, não vou pedir pra você nos ajudar no Patreon e nem no Padrim, porque... Já tá cancelado. Nós vamos cancelar aí as nossas campanhas, tá? O recado foi dado no início do episódio e a gente só tem a agradecer a galera que sempre apoiou o Tosco Chanchado e acreditou no nosso trabalho, beleza? Beleza. No mais... Nada mais. Então, vamos embora pro episódio? Vamos, Nelson. Que vocês vão ficar muito Neuza nessa, hein? Puta que pariu. Neuza! Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém abraçou o Vanderlei, hein? Quem foi que fez isso? Alguém abraçou o Vanderlei e foi pra cima do brasileiro. Poxa, no momento em que fugiu a imagem. Ah, incrível, acredito, alguém puxou o Vanderlei pra junto do público. Sai com uma balançando a cabeça. Infelizmente, no momento da imagem, eu notei algo de diferente, porque imediatamente eles cortaram a imagem. Veja o Vanderlei. É um absurdo. Um idiota, é um absurdo. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Então, senhores, assim, a internet hoje ajuda, né, a levantar com mais rapidez essa galera aí que se torna celebridade instantaneamente, né? Mas tem um caso, assim, que eu queria começar aqui chutando o balde, que é o daquele ser desprezível. Aquela mundiça. Aquele excremento... Quem? O Bruno Tomás? Né? Aquele... Já vão falar de mim? Nem famoso eu sou. Ah, não. Assim... Aquele desgraçado, cara, daquele Padre Cornélios, cara. Nossa, cara. O irlandês maldito, né? Pra quem não sabe, o Padre Cornélios é... Rohan, não sei o nome dele, como é que é? É Gohan, né? Do Dragon Ball. Cara, este infeliz, porque ele está vivo ainda, né? Tá preso ou não? Acho que ainda não, mas ele vive preso. É o cara, é aquele padre desgraçado que entrou na frente do corredor, o Vanderlei Cordeiro de Lima. É Lima, Vanderlei, né? Entrou na frente dele na Olimpíada de 2004, né? É, não? Nós estamos... Exatamente, 2004. Foi, não, 2004. Foi em 2004. Sério, mano? Faz tudo isso. E, assim, dizem, cara, pasmem vocês, né, que a motivação desse desgraçado, diz ele que é pra trazer a mensagem da volta do Cristo, cara. Nossa. Ele faz isso, ele atrapalha as pessoas. Cristo não gosta de maratona? Você não viu que ele fez a Via Sacra lá andando em protesto, ele foi correndo? Ele gosta só de quem anda no deserto. Não, e ele, assim, eu, na pesquisa que eu fiz, cara, disse que ele, assim, não é a primeira vez que ele atrapalha alguém. Não foi ele que, não sei o que, na Fórmula 1 também? Isso, Grande Prêmio de Silverstone. Ah, por isso que o Rubinho não ganhou. Você jogou na frente de um carro? Não, mais ou menos, ele foi, eu lembro disso, cara, ele botou uma plaquinha assim, né? 2003 isso, foi antes até do Vanderlei, cara. Puta, é o mesmo filho da puta. Nessa daí, cara. O filho da puta não se jogou na pista lá, no meio dos carros lá, né? Seria até estranho, né? É, mas nessa corrida que o padre melou o esquema aí, quem ganhou foi o Rubinho, cara. Tá vendo? Ah, ele atrapalhou um brasileiro, mas ajudou outro. Ajudou outro. Ah, vai ver que foi isso, então. Ele ajudou um brasileiro que era o Rubinho, né? Que ganhou em 2003 e em 2004 falou assim, não, agora... Ah, acho que ele parou o cara da maratona e falou, você nunca vai ser mais rápido que o Rubinho. É, então... Não, e diz que esse filho da puta, ele tá em vários lugares. Diz que ele tava lá no enterro da... Acho que foi a Margaret Thatcher, se eu não me engano. Ele tava lá no... Mas que ele foi? Ele pulou em cima do caixão? Vou agarrar esse corpo todo pra mim. Ele gritou, Neuza! O pé tá louco, né? O pé ficou louco. Nossa. O pé vai mudar o nome da Tati pra Neuza. Não, mas diz que ele faz essas tretas. Aí, o que acontece? Ele fica preso um tempo, né? A galera prende ele, mas assim... É conhecidão já. É, fala assim, puta, esse cara de novo aqui, o maldito pedófilo de novo. O cara nem pra ser pedófilo pra gente comer ele aqui, né? Os amigos de céu. Você sabe que isso aí, né? Sabe como isso é o fim disso? Meu Deus do céu. Ó, esse é um dos motivos que o podcast tá acabando, gente. É, eu sou o Cavaleiro do Apocalipse, eu vim pra acabar. É. Nunca grava, e quando grava a frase dele é: nem pra esse cara ser pedófilo pra gente comer ele. Ô, Gabi, você não sabe das coisas da cadeia, não fala. Que bom, né? Você não conhece as regras da cadeia, Gabi. Não pode sair comendo qualquer um, assim. Tem que ter seus motivos. O que eu achei legal desse lance, né, do padre, foi que em 2012 ele tava lá nos no Jogos Olímpicos de Londres. E, meu, aí ele ficou parado lá assistindo a prova de maratona e os policiais tudo cabreiro olhando pra ele. Um sniper. Esse filho da puta me encheu um dedo, eu mato ele. A gente derruba ele, mano. Ele, não, mano, vim assistir de boa e toda a galera. Pô, deve ser uma hora assistir uma missa dele, pessoal. Tinha que colocar uma coleira nele dessas que explode, sabe? Você vai lá assistir a missa na fila da hóstia, lá o cara pula em cima do Você veio pro Brasil? Será que ele tava no Brasil? Não, não, assim, se ele veio, ele tava disfarçado, porque não encontraram ele por aqui, não. Acho que não, porque o como é que é o nome do o Edson Cordeiro? Vanderlei! O Vanderlei Cordeiro conseguiu Edson acender Cordeiro. A pira lá. É verdade. Cara, nossa, você já Edson pensou? Cordeiro. Edson Cordeiro cantava a música do Cadete. Do Cadete é assim, você não lembra? É comercial. Imita ele aí. Esse aí. Do Cadete. É verdade, a propaganda. Nossa, Perna, cara. Por favor, nossa, coloque. Referência. Vai referência ter no, antiga. Vai ter no post aí, vai ter o link pro YouTube. Ah, um famoso não, uma famosa, né, também foi a fogueteira do Maracanã, cara. Essa é velha, né? É, essa é bem. Essa é 80. Essa aí não é internet, né, cara? Tá vendo que essa nós entrega a sonoridade, né? Verdade, é pra internet. Mas além de famosa, pelo menos ela ganhou um dinheirinho, né? Ela ganhou um trocado com a. Pra posar pra Playboy. Então, não ganhou? Eu não sabia. Playboy? Eu não sabia disso, mas ela posou, né? Pousou. Pousou, Playboy pousou. Novembro de 89. É, mas então. Eu acho que ela ficou famosa mais pela Playboy do que, tipo, pelo ato em si, entendeu? Ela posou pra tipo, Playboy é, quando ela... no evento, né? Então, ela fez o que fez lá no Maracanã e depois, tipo, a Playboy chamou ela. Então, eu acho que isso que deu o pontapé pra ela ficar meio famosinha. É igual a Sem Terra lá, que também posou. Como chamava? Débora Rodrigues. Edson Débora, isso, também. Débora Rodrigues. Hein? Edson Cordeiro. Débora Rodrigues, que hoje tá na Fórmula Truck, né? É verdade, cara. Ela tá. Caminhoneira. Vai, filho. Ela participou daquela recentemente o quê? Uns 3 anos atrás, eu acho. Ela participou daqueles Mulheres Ricas. Ah, ela é casada com um piloto lá, né? Eu não sei se ela fez, se ela foi protagonista dessa série Mulheres Ricas ou se ela fez uma participação. Mas eu lembro de ter assistido o episódio que ela aparece. Eu acho que ela fazia parte lá, não era? Que era ela, aquela outra maluca. É, então, porque eu acho que teve dois, né? Dois. Tá. 2 anos. Duas temporadas. Eu sei que ela participou de um deles, assim. Aparece que ela tem filho e tal, com o filho dela de 18 anos, não sei o quê. E daí que ela corre lá com os caminhões. Né? Mas eu acho que no lance da fogueteira ela acabou ajudando o goleiro, né, mano? Porque quem que era o Rojas, cara? Pois é. Aí ele virou o goleiro que foi carbonizado. Não, e o perna pro povo novo. E logo depois o goleiro charlatão, né? É verdade. É, o que aconteceu foi o seguinte: a mina levou um sinalizador daqueles de que leva em navio, né, cara? Do Titanic. É. Pro estádio lá do Maracanã, lá tava Brasil e Chile, eliminatórias da Copa. E aí, em um determinado momento, ela jogou esse bagulho lá. Aí foi aquele inferno, né? Caiu no pé do goleiro. É, e aí o Rojas caiu, né? Que era o goleiro do Chile. E aí apareceu lá tudo machucado e tal. Aí cancelaram o jogo e tal, né? É. Mas aí depois as câmeras mostraram lá o danadinho tirando uma. Como se fosse uma gilete, assim, da luva. Da né? E aí ele passou no próprio supercílio, assim, pra dar esse migué, mano. Podia cortar o olho, né? Pra largar uma de é muito desse, babaca, né? Não, cara? Mas, mano, o goleiro que anda com uma dilete na luva. E se fura a bola, cara? Olha o perigo, cara. coisa absurda, né? Não, o que que faz? O, que o cara faz prefere se cortar do que ser goleiro. O que que faz um goleiro? Fala assim, nossa, sabe o que tá faltando nesse uniforme? Pegar aquela gilete ali. Ali, eu pego, eu vou pôr aqui na luva. Uma navaia. É, vai que eu preciso, né? Vai que eu preciso. É, não, não. Vai que sai bem. É, não, não, não, tiro de não meta tem lá. Lógica, cara. Será que ele tinha mais coisa? Tipo abridor de lata, cortador de unha. Será que... É, talvez era uma bolsa de pés que ele tinha. Não. Tinha um Avon, assim, velho. Tinha um cortador de charuto, né, cara? Um Avon. Pra que que serve? Só serve pra uma coisa. Só serve pra cortar dedo aquilo, né? É, mafioso. É, na mas, verdade assim, é pra charuto, perto. Só um detalhe, né? A gente tá falando da fogueteira, mas assim, da falecida fogueteira, né? Porque tem uma viva? Né? Ela não, porque ela morreu em 2011. Ela morreu? Morreu. Morreu. Nossa, não sabia não do quê? Teve um... Não sei se foi uma AVC, né? Morte cerebral. Foi atingido por um caminhão. Passou em cima da cabeça dela. Por uma gilete. Foi atingida por um cérebro. Mas foi tensa, mas é... Tava lendo aqui que ela foi homenageada no Chile, meu. Ah, mas teve bastante homenagem pra ela naquela época. Viu? Ela teve homenagens no mundo todo, mas no Chile, principalmente, no Chile? Ela foi homenageada. Tem uma estalta dela. Não sei. É porque o Brasil tava ganhando, né? Aí teve que cancelar o jogo, né? W.O. Mas depois o Chile ganhou, será? Creio que não. Aí não tenho essa informação. Eu tô lendo, tá? Tô falando aqui que a Federação Chilena ficou suspensa por 4 anos. Aí, por causa do goleiro. Acho que o médico, o médico e o acho que o treinador, não sei, eles foram banidos do futebol. Tá vendo? E aí o Rojas, safadão, acho que... Usou até pra Playboy. Em 2000, acho que 2001, se eu não me engano. O Rolas. Ele foi elitiado, cara. Eu não sei nem que é isso, mas vou concordar com a cabeça. É, perdoaram ele lá da cagada que ele fez, e aí ele voltou acho que ele é treinador de goleiros. Não sei se ainda é, mas aí tinha ficado como treinador. Ele ensina a galera a colocar as giletes na luva também. Você pode guardar a gilete aqui, ó. Você pode guardar a gilete aqui, na luva. Ele também foi técnico do São Paulo. Ah, é? Ele foi técnico do São Paulo? Esse é o Tony Santana, é outro louco. Escrito aqui, tô lendo no Google. Tô lendo no Google. Se tá na internet é verdade, né? É. Tô lendo nossa, aqui, ó, que ele foi anistiado em 2001, virou preparador de goleiro e posteriormente técnico do São Paulo. Técnico do São Paulo? Técnico de goleiro, só. É, treinador for, de goleiro. Né? Porque não lembro dele. Ou do time de base, sei lá. Ah, vai ver que nem é o São Paulo daqui, né? Pode ser o São Paulo, sei lá, de Goiás. São Paulo de... São Paulo de Manaus. O Panda joga lá. É que no interior a gente tem o Botafogo de Ribeirão, né? Tem, velho. Tem o Corinthians do Sapo aqui em Marília. Ah, então. Corinthians do Sapo, é verdade. Não, não foi por querer, não. Foi sem querer. Você não queria jogar no goleiro? Você ninguém mira. Ninguém mira. Ninguém solta um pouco, vocês miram. Mas o Rojão ia atrapalhar o jogo, né? Não, mas foi sem querer. Rosemary, você costuma aí? Olho pra você, posso perceber no seu rosto algo mais que eu quero saber. Você me esconde a verdade. Cara, tem uma mulher aqui que eu andei pesquisando também, que talvez pelo nome vocês não vão lembrar, mas eu vou falar. Né? Vocês se lembram de uma espanhola? Ó, oi! Ô, Lele! Chamada Cecília Jiménez? Não. Mas daquele quadro, aquela restauração que foi feita lá daquele quadro... Ah, sim! Agora clareou, né? Ah, do Jesus demônio. O Jesus com cara de... Jesus lá, de abóbora, né? Jesus parecia uma abóbora do Halloween. Uma bola de basquete pintada de Jesus. Cara, parece que não, mas a mulher foi chamada até pra fazer propaganda depois dessa desgraça. De escola de arte. Veja os novos Ctrl-Z pra vida real, né? Ctrl-Z pra vida real. Era tudo que ela queria, né? Mas então, mas assim, algumas coisas que essa galera faz, assim, que geralmente é cagada, mas depois volta pra eles como um bem, né? Por exemplo, a fala do, do é, Joel Santana. Ela, pera, ela destruiu um negócio de, sei lá, 700 mil anos. É, eu não acho que voltou como um bem pra ela, virou não. Meme só, cara. Não, e, mas assim... Voltou o quê? Quem que vai chamar... Como, que bem que voltou pra ela? Quem que vai chamar ela pra restaurar o que for? Não. Acho que deram o quadro pra ela, né? Ah, tá esse quadro aí em cima. Oi, eu tô vendo esse quadro aqui, eu você comprei um Dava 20 essa semana, vou chamar aquela mulher pra restaurar. Nunca eu vai. Falo assim, dá nunca cagada. Nunca vai, cara. Nunca mais ela trabalha na vida. Bota ela pra restaurar a Capela Sistina e apareceu o cenário Teletubbies, né? Aquele estoque, aquele bebê horroroso, lindo. Cara, mas... Por quê, cara? Eu fico olhando... com guarde o negócio, velho. Eu olho aquele quadro, eu fico me perguntando por quê, cara. Ela não sabe fazer, né? Ah, eu não sei fazer não, mas acho que eu vou fazer. Nunca fiz, não, eu vou fazer. Quem chamou ela pra restaurar aquilo, cara? Nunca, não vi um trabalho anterior dela? Certeza que é um parente. Tipo assim... Até a tia minha. Então, tem prima, a tia não, minha eu tenho pinta. Uma prima que faz essas coisas aí. Ela pinta guardanapo. Pinta flores em porcelana, né? Ela fez curso no SESI de pintar guardanapo, eu acho que ela consegue fazer. Ela tem uma máquina de fazer silk screen nas camisetas. Ela comprou aquela estante t-shirt lá do Silvio Santos, tá ligado? Nossa, imagina que vergonha, né, cara? Que camiseta vergonha. Estampada. E aí de quebra ela fez umas chinelas. Não, mas eu acho que ela levou o lance de assim, com limões fazer limonada, cara. Igual o Joel Santana, sabe? Aquela entrevista que o Joel Santana deu em inglês lá. Só. E aí ele virou mito. É a mesma coisa. Cara. To the right. Entendeu? The right. Vocês viram? É eu acho que foi na estreia do programa do Porchat. Ele chama que, como se fosse o aquele cara da, sim, das lutas. Mano, meu, ele começa a falar que nem aquele cara que narra as lutas lá, os boxes. MMA, é. Mano UFC. Do céu, meu Deus, aquilo é impagável. É impagável, cara, foi muito bom. Eu tenho risada dos comerciais da Head Shoulders, eu achei engraçado aquilo lá que ele fez. Ah, ele sim, né? Ele sim colheu coisa boa, entendeu, cara? Agora ele essa senhora. Dinheiro. É, dizem não, que ela fez propaganda ela... lá, né, em algumas agências espanholas. Ah, mesmo assim, lá. Meu. Do que? Sim. Então, sei lá, de plástica facial. Pintura infantil. Pinturas lúdicas. É. Removedor de mancha. Papel ela higiênico. É igual a Ruth Lemos do Sanduíche Ishi, que foi praticamente o nosso primeiro meme da internet. Puta, é verdade. Tipo, vem falar que ela ficou famosa. Verdade, cara. É, virou meme, né? Mesmo, né? Existe uma linha meio torta aí, né? Tipo, que vira meme só pra dar risada e o que, tipo, o cara ganha alguma coisa com aquilo. Ah, mas ganha. Será que não ganha alguma coisa? Sei lá. Ela foi... Ela fez alguma propaganda, alguma coisa assim? Eu acho que ela deu umas entrevistas, assim. Não deve ganhar nada, não. Ah, mas não ganha, né? É, porque, assim, é da mesma velocidade que aparece, vai embora também, né? Quer aproveitar, né, Perna? Sim, sim. Igual a Geise Arruda, né? É, então, cara, a Geise Arruda ganhou. Então, mas ela é famosa, só não teve fama. No resto, não é, entendeu? Tipo, daí tem dois tipos de famoso. Não, mas você fala o nome dela em tudo quanto é canto, o pessoal sabe quem ela é. Mas se eu falar a tia que borrou o quadro do Jesus Cristo, você também sabe também. Também acho. Eu acho que existe dois tipos de famoso. O famoso que a TV, ela mantém ele como famoso, que nem, tipo, o TV Fama, cara, liga um dia, 70% das pessoas que aparecem lá, você não sabe quem é, sabe? Tipo, é ex-BBB que saiu na primeira votação, sabe? Super Pop. É, que você não lembra. O Super Pop também, tipo, sabe, são celebridades que eles têm como celebridade pra manter eles na TV, não sei o que acontece, mas não são celebridades. Ela conseguiu essa fama, entre aspas, por causa da treta, né? Sim, da faculdade, né? Conta aí a treta pra quem não sabe. Ela tava na faculdade e sei lá o que aconteceu, que ela foi com aqueles, tava com um vestido muito curto, muito chamativo. Fala direito, pô. Eu não sou um especialista em Geise Arruda. Vai pesquisar e volta daqui 10 minutos. Então, teve um dia que ela chegou na faculdade lá usando um vestido muito justo, curto, e a galera, ela começou a sofrer um preconceito ou um bullying coletivo e começaram a xingar ela. E foi daí que ela ficou famosa, entre aspas. Simplesmente é porque gerou uma confusão na faculdade. Então levantou toda aquela questão de roupa, se tem vestimenta adequada, se era vulgar ou não. E aí começaram a chamar ela pra ir tudo quanto é canto. E aí ela se entupiu de plástica e saiu pelada. E depois engordou, se entupiu de plástica de novo. Ela cortou o beiço da Xana, né? Também. Cortou e saiu na última. Ah, a gente viu, né, perna? É verdade. Parece que vai morder o seu negócio. É estranho, né? É legal, não. Eu também não curti, não. Mas é, ela... Parece eu lembro que vai morder o seu negócio. Eu lembro que quando começou... Sabe o cachorro quando tá com os dentinhos assim? Sabe? Sabe, quando não rosna, mas não faz nada. O barulhinho do cachorro é muito bom. Só mostra o dente. Ai, dente na chama, hein? Nossa, Deus do céu. Tem um filme disso, cara. Tem. Nossa, cara. Tem. Que é o cortador de charutos humanos. Então, mas a... a Geise, quando começou a dar uma caída assim no na no, Xana. Não, isso aí já tava pensado, já tava. É, teve um programa que fez um meio que um reality lá pra juntar ver quem ia namorar com ela, alguma coisa tudo assim, é, sabe? Mesmo, cara. Cara que ia ser namorado da Geise Arruda, assim, saca? Acho que foi o Rodrigo Faro, não foi? Foi o Rodrigo Faro. Aí, tá vendo? Mas eu acho que, eu não tenho certeza se foi mais ou menos nessa época aí que rolou, mas esse bullying coletivo também rolou uma vez aqui em Marília, né? Uma menina aqui na região que saiu com dois caras e tal, e as fotos vazaram, e aí a galera foi da faculdade, descobriu quem era e foi na sala da menina lá, foi uma multidão lá fazer... As certinhas, o que os cabaços sabem fazer de melhor, né? Cara? As certinhas, né? Virgens fazem isso. Foi lá queimar a menina na fogueira lá. Pior que a menina tirou foto e publicou numa cidade de 30 mil habitantes e o besta tirou foto no motel do lado da placa do carro. Olha aí, nossa senhora! Não, isso e foi... o besta era casado, não era? Isso foi na época de Orkut. Não, foi na época de Orkut. Não, é tudo errado a história. Não tinha nada... Não, é pior, Bruno. Aqui em Marília, foi muito. Um dos dois, vergonhoso. Assim, ainda meio que quer contar vantagem, mas o cara tinha micropênis, saca? Era então... chamado de piroquinha. Aí e depois ela ainda falou, saca? Né? Hã? Ela falou? Ela ainda saiu espalhando também, né? Caralho, tudo errado mesmo. Não, tudo. Tudo errado. Nisso, nisso da Geise Arruda aí, desse vai dar namoro, ela tentou também ser namorada do Marcelo Rezende recentemente. Você tá zoando? Não, porque o Marcelo Rezende tava no programa do Rodrigo Faro pra conseguir um namorado. E aí ela se candidatou pra tentar ser namorada do Corta pra mim. Aí, tá explicado por que da cirurgia, fi. Marcelo Rezende olhou e falou: corta pra mim. Abelardo Barbosa está com tudo e não está pronto. Tá merda, velho. Essa foi a melhor. Puta que pariu, velho. Nunca ninguém tá pensando nisso. Nossa, que inveja, velho. Desliga o telefone do perto. O telefone não. Acaba esse podcast hoje. Nossa, cara. Acaba mesmo, gente. Foi a melhor coisa que eu já ouvi na vida. Corta pra mim, gente. O podcast vai acabar, mas você não precisa dar motivo, mano. Nossa. Entendeu? Fala já que foi. Você não quer e pronto. Que inveja de não ter falado isso, cara. Puxa o fio do microfone nisso. Dele aí, alemão. Porque eu não pensei nisso, né? Olha só a loucura, gente. Que é isso? Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Vai morrer. Algum protesto que tá fazendo? Se ele quiser atravessar, ele morre. Se ele quiser atravessar, ele morre. Bom, seguindo na onda aí de garotas que arrumam confusão, vou trazer uma pra colocar na mesa aí, que é a Divine Brown. Pra quem não é lembra... É Maradona, gente. Vocês acham que não é? Pra quem ela viu? A lista do Bruno só tem pornô, só. Ah, mas essa daí chegou a ficar famosinha. Mas ela fez pornô famosinha. Depois, né, Bruno? Ela fez pornô depois. Ah. Ela era só uma garota de programa, que depois, por causa desse acontecimento aí, ela começou a fazer pornô. Ela foi pega aquele ator Hugh Grant, nem sei falar o nome do cara, Hugh Grant. Acho que é Hugh Grant mesmo. É isso aí, é isso aí. Ruge. Aquele cara que só faz o mesmo filme, o mesmo ator, o mesmo personagem. Na época que deu essa treta, ele tava até meio que em alta, né? Ele tava meio em destaquezinho na mídia. E aí, um belo dia, ele tava andando pela rua, falou, por que não ganhar um poker? Porque afinal, né? Tô aqui. Afinal, né, Pandora? Como é que é a frase do Chico Anísio? Oh, meu Deus. Não é, oh, meu Deus, a frase. Um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém, não é mesmo? Então. Aí ele tava passando pela rua, ele tava passando pela rua, viu essa Divini Brown, falou, minha filha, quer fazer uma caridade aqui? Colocou a parada pra fora e a mina começou a fazer o boquete, até que o policial bateu na porta do carro e falou, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Okay. E aí gerou toda essa treta aí, foi todo mundo pra delegacia, e aí ela ficou famosa por ter feito o boquete no Hugh Grant. E aí chamaram ela já pra fazer algumas cenas e tal, medianas. Nem é aquele boquete todo, né, Bruno? Nem. Imagina um boquete mal feito, então, hein? Que maravilha, não foi assim, não era nenhum primor as cenas dela, mas ela acabou ganhando destaque aí, fama, porque acabou chupando um famoso. Hoje em dia, também, com smartphone e tudo aí, qualquer famoso que dá mole, as meninas estão pegando, né? Tipo, botando vídeo no, na internet pra ficar famosa também, né? A gente teve recentemente a Bolt lá, também fez a mesma coisa, saiu com o corredor aí, agora tá usando o nome dele como nome artístico. A Gabi lembrou da Bolt e não lembra o nome do corredor. Você vê como... Ah, não lembro, cara. Não o lembro. Corredor é Bolt. É Bolt. E o Bolt. É macho Bolt, e fêmea, pronto. Gente. São um casal, né? Que lindo. A única coisa que você sabe é que ele é rapidinho. Cheia de piadas. Do Coreia foi melhor. Piada ótima. As melhores piadas. Quem ainda não ficou famoso é a galera que filmou Alexandre Borges, né? Ainda não rolou. Então, mas eu acho que eles não se pronunciaram, né, os traveco. Cara, mas... Então, mas pra quê? Pra que que filma, né, mano? Então, é. Quando eu vi, eu nem sabia que ele tinha separado. Eu não sabia que ele tava solteiro. Ele separou tanto que teve um programa, eu acho que, sei lá, isso aconteceu num domingo... Uma semana antes, no programa do Adnet, ele foi. E logo no começo, o Adnet pega e escreve uma plaquinha. Fora Temer! Aí o Alexandre Borges fala, não pode falar isso. Aí ele levanta a outra falando, fora Lemert! O Alexandre Borges racha de rir. Aí ele, a minha ex não deve, já não deve ser muito feliz comigo. Agora então... Nossa, aí, cara. Então, ele já tinha separado, né? Então... Já. O cara, quando separa, vira merdeiro, né? Não, então, às vezes ele até já era, entendeu? Só que eu acho que tirar atraso, né, pegaram ele depois da separação, daí deu só aquele terelelê lá, depois você não viu mais ninguém falando nada, entendeu? Não foi um Ronaldo da vida, né, cara? Ele se pronunciou, não foi? Não ele sei, foi... cara, eu não vi. Ele escreveu um troco aí ao canto, falando, mano, para daí, só tava trocando ideia com o pessoal e não quero mal de e o Lê tava louco. E é isso aí, mano. Ele foi mó educado na parada. Ele foi... então, é aquela coisa, né? O cara não deve pra ninguém. Não... Sabe, eu acho que se o cara tem família, tem não sei o quê, eu acho que o cara fica mais paranoico, né? E eu acho que o sucesso dessas pessoas acaba quando a paranoia do outro não existe, né? Pelo que eu vi, o que ele fez assim foi isso daí. Ele falou, meu, tava rolando lá, né? Você tava lá trocando ideia junto lá e pronto. Então, é mas... isso aí, tá aí o vídeo aí, ó. Mas eu não sei por que tanta polêmica, assim, não... sabe? De verdade, assim, eu acho que... Mas... Ah, é porque é uma pessoa famosa, né? Então, mas assim, numa situação de... Então, mas hoje, assim, a gente tá vendo a galera divulgar várias coisas, né? Assim, as mídias estão divulgando a diversidade e tudo mais, né? Aí, de repente... Ah, mas a mídia divulga, perna. Amiga... Ah, opa, caralho. As amigas divulga? As amigas. A mídia... As amígdala. A mídia divulga essa diversidade, mas, meu, a gente vê aí no Facebook, nas redes sociais, que o povo não é tão ileso, assim. Né? O povo não aceita isso. Uhum. É, exatamente, sabe? Ah, não, o povo tá aceitando, mas tá o caralho, mano. Não tá aceitando. Então, mas é porque, mas sabe? Assim, é porque olha pro Alexandre desse que Borges. Fala, não, tudo normal. Então, mas é porque olha pro cara e fala assim, não, mas o Alexandre Borges é não sei o que, não sei o que. Ela bota uma expectativa em cima do cara que não. Meu, foda-se. Posso entendeu? Falar uma coisa? Aí. Fala, seu Nono. É, bom nadador, hein? Nadava bem o Alexandre Borges. É, gente. Até mais. Pô, seu Nono, que mal tem pegar um travequinho de vez em quando, né? Eu já fui embora, ô. Eu nunca precisei chamar atenção, porque desde o começo do ano Eu sempre fui com roupas assim, desde o ensino médio, desde que eu me conheço por eu. Então, alguém já ouviu falar num tal de Rodrigo Xuxa, cara? Que diz que é um cara que faz cover, ele faz sósia da Xuxa, é isso mesmo? Nossa, cara. Exatamente. É aquele que se mexeu com a Xuxa e mexeu comigo, não? Não sei, eu sei não, que... Não. O Rodrigo Xuxa, ele é uma pessoa que quer ser igual a Xuxa, tipo, fisicamente. Nossa, ah, eu já vi, ele fica no sinal dançando, não é esse? Ou esse é um craqueiro que mora aqui perto? Eu não sei mais. Eu não sei mais. Idiota. Já tá misturando a realidade com a ficção. Não, eu já vi esse cara, ele fala igual a Xuxa. Não é? Nossa, cara, ele quer parecer a Xuxa ou a Ana Maria Braga? Então, né? Levando em consideração que todo mundo tá indo pro mesmo caminho de ficar parecido com a Ana Maria Braga. Não, ela que tá parecida com qualquer um, né? Que não abre a boca, né? Então, ele só imitava a Xuxa ali, tipo, fazia vídeos imitando a Xuxa, cantando igual a Xuxa, se vestindo igual ela, com o mesmo cabelo, o mesmo tudo. Pegou o Pelé? Não sei. Pegou o Senna? Não. Essa imagem é muito boa, a Xuxa tá bem feliz nessa imagem. Por favor, me mate, né? Feliz pra cá. Olha que alegria. Somebody kill me. A que ponto chegamos? Cara, e aquele outro maluquinho ele, lá? E não é por nada não. Ele quis ser sósia da filha da Gretchen também, né? Só, puta merda. Foto aqui, ó. Parece muito a filha da Gretchen. Filha da Gretchen, nossa. Eu não tenho nem nome, né? Nossa senhora! Cara, e aquele maluquinho lá que invadiu a votação lá das escolas de samba lá de São Paulo? Que rasgou todo o seu correio. O cara catou os envelopes, velho. Saiu correndo. Era da Império de Casa Verde, é isso? Acho que sim. Quem que eu não consigo parar de olhar a foto desse cara, parece que nossa, o cara do o carinha do molejo tá lá atrás, né? Tem uma dele fazendo a capa do disco. Andrezinho, tá horroroso. Minha nossa senhora, mano. Mano, que nojento alguém isso. Alguém desliga esse cara. A Xuxa... Que alguém desliga. É um pastor que tá lá. Puta de canal. A Xuxa tá derretendo, né, cara? Olha. Vai explodir. Mano, eu não conheci esse cara, sério. Eu também tô, Bruno. Tô... É, ele vai deixar de fazer a Xuxa agora. Ah. É muito boa essa foto também. Desistiu no mesmo gente, caminho agora? Que é isso? É o carrapicho. Essa foto, então. A Xuxa deu uma disparada na frente, ele não quer ele mais. Ele tá mais pra Joelma do que pro... Põe aí, perna Joelma. Vamos ver. Se ele começar a cantar um pouco... Ah, não! É uma bicha gorda. Ele tá parecendo o vocalista do Twisted Sister, cara. Puta merda, velho. Clan rock na veia, mano. E essa franja? Nossa, velho. Ele parece qualquer pessoa, menos a Xuxa, cara. Quem é a pessoa, ele parece? Ele tá descadeirado, né? Que bizarro. Parece um boneco aqui. Parece, tá desbungueduado. Ah, eu não conhecia essa pessoa. Ele fala igualzinho a Xuxa, essa né? Celeste. A voz dele a voz dele é esquisita também. Nossa, cara. Tá vendo? É celebridades, cara. Outra que ficou famosa na internet, a Luísa. Que tá onde? Nossa, é. E ela nem apareceu. Tá no Canadá? Dela. Oh, e a Luísa dava um cardinho, hein? É, bonitinha mesmo. Oh, mas a Luísa já entra no mesmo padrão do Pedro também, do chip? Acho que sim. Que não aparece, né? É, então, porque o Pedro, ninguém sabe a cara do Pedro, né? Cadê meu Chipre? Nossa, Chipre, ela Chipre. Fala. É, o Chipre. Oh, mas a Luísa deve ter ganhado uma grana, não ganhou? Assim, tipo, pelo menos pra voltar aqui pra... Ah, mano, não, ela não ganhou uma grana, né? Outro, vai. Sim, ela tinha uma grana, né? A pessoa que tava no Canadá, ela já tinha uma grana. É, né? É verdade, né, Pedro? Você também levanta cada questão. É, mas nunca se sabe, né, fi? Não é crise, não é crise? Ah, faz 20 anos que o vídeo tá no ar. Mas, gente... A Dilma nem tava no Cristo. Poder, velho. Oh, falando nisso, o menino lá, o Nissin Orfale, cara. O que tá mandando? Ai, que foda! Vocês lembram do. Mano, o que é essa? Mano, parece o Sérgio Malandro, o vestido de Xuxa. Agora parece o Twisted Sister. Ah, não, velho. Que é uma fralda geriátrica? Esse cara que rasgou as notas aí do carnaval foi o mesmo que detonou a frente da prefeitura, né? Ah, é? Em São Paulo? É. cara é Black Block? Isso não. O cara é um badernista mesmo. É badernista profissional. O cara é um quinta série, né, meu? Roubar o bagulho e rasgar. É, fala sério, né? Pô, você olha, você fica olhando a cena assim, não, na boa. Só faltava ele pichar assim, escrever e sair correndo pra no cu de quem tá lendo. Não, só faltou em vez dele rasgar e passar na bunda, assim, sabe? Limpar a bunda e jogar pra galera, assim, sabe? Enfiar na boca e sair mastigando. Porque, meu, o que foi aquilo, cara? Sério, até hoje eu vejo o vídeo assim, eu fico olhando, mas o que foi isso, cara? Por quê? Será aqueles 5 minutos que dá nas pessoas, assim, tipo, que é um pouco mais grave, né? Aquele cara que sai atirando no meio do nada, sabe? Uhum. Sem motivo nenhum. Ah, simplesmente, eu tô lá assistindo uma coisa, eu vou lá e faço uma coisa idiota, sabe? Tipo, uns 5 minutos que a pessoa tem e vai lá e faz. Caralho, bicho. Oh. Tá chocado, né? Você tá olhando pra chocado. Baixo, perna? Oi? Eu fico admirado, assim, sabe, com essas coisas. Eu falo, mano. A gente também, é muito grande. Tá falando do seu pau, perna. Ah! Tem que explicar pra ele. Nossa, olha a minha função aqui, você tá vendo, né? É que eu tenho, né? Explicar pra ele que estão falando mesmo. Eu tava com foco em outra coisa. Tô falando dos pau. Eu tô aqui fora, porque não tem espaço pra gravar dentro de casa. E aí um problema, invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou. Em nome de Jesus. Vamos fazendo. Em nome de Jesus. Me chama que eu vou. Em nome de Jesus. Torce por mim. Em nome de Jesus. Ai. Em nome de Jesus. Cara, eu não entendo, assim. Alguém pode fazer uma biografia rápida de Inês Brasil? Não autorizada? Inês Brasil era uma mulher que ficou que casou com um alemão. É, casou comigo. Se eu não me engano. Não com o alemão. Um alemão. Ah, um alemão. E foi embora. De repente ela voltou e se transformou nisso aí que vocês estão vendo. Demônio. Porque ela, o sonho da vida dela era participar do Big Brother. Ela ficou famosa de tanto vídeo tosco que ela enviou pro Big Brother pra ser aceita no Big Brother. Ela nunca foi aceita e os vídeos dela caíram na internet e aí ela ficou mais famosa do que qualquer coisa. Chupa Sim. essa, né? Mas ela é linda, hein? Eu confundo a Inês Brasil com aquela mulher que fala... Mulher não, aquele monstro que fala... Se você tá na pior, meu bem. Que é? Sabe? É tomando uns bons drinks. Mas é aquele é um traveco, né? Então, eu não sei qual que é um. Eu sei que Inês Brasil parece o chefão do Ninja Gaiden. Do bairro proibido, vem Inês Brasil. Com os cabelos de fora. Ela parece o Shogun lá. O Shogun preto lá, cara. Shogun preto. De batom. A Inês Brasil, hoje, a filha dela é, tipo, assessora de imprensa, sabe? Nossa, mas que o negócio faz? É... Presença VIP? Meu, ela vai em show, ela vai em festa. Tipo, deu um programa, acho que deve ter sido no Rodrigo Faro também, não sei. Um programa, tipo, a filha dela falando, a filha dela faz algumas coisas, é tipo assim, ela sai com o peito totalmente de fora. Daí a filha dela fala assim, ah, não, tem que tampar o mamilo, sabe essas coisas assim? Mas a irmã, a filha dela tenta cuidar um pouco. Tá vendo? Você acha que as coisas não podem piorar? Faz um pornô dela, né? Aos 22 anos, ela participava do... Ela foi tipo mulata do Sargentelli, aos 22 anos. Nossa. O pai dela era cantor e compositor da escola de samba Quilombo dos Palmares, junto com a mãe e os 9 irmãos que ela tem. A infância totalmente voltada para a religiosidade, uhum. Cantou pela primeira vez em uma igreja e aos 22 anos tornou-se professora de samba em uma escola do Rio de Janeiro. Foi lá que conheceu seu ex-marido, que ajudou na carreira de cantora, iniciada aos 27 anos e a levou para a Europa. Ele, diretor de fotografia em uma rede de televisão da Alemanha, produziu os vídeos de Inês Brasil e foi aí que ela conheceu a Bossa Nova. Mano, sabe uma coisa que eu não entendi? E aí ela fica no que resolveu fazer? Virar cantora. Por causa da foto, ela conheceu a Bossa Nova. Tá lendo da mesma Inês Brasil? Foi então que ela compôs aquela música do Guarda-Chuva com Toquinho. Quem escreveu o... Quem escreveu o per- perfil dela no Wikipedia foi o marido dela alemão e traduziram no Google Translation, né? E a filha dela deu uma ajeitada pra não ficar muito feio, né? Não, mas esses gringos vêm pra cá, velho. Eles pegam, assim, mostram na TV, assim, né? As minas que eles pegam as piores, cara. É, se parece traveco, eles estão pegando. Lá tem muita mina bonita, eles desacostumam, né? Eu acho que é isso, cara. Inversão de valor. Câncer, né? É ótimo. É. Ó, o primeiro álbum de estúdio da Inês Brasil foi lançado em 2000. Peraí, não, peraí. Não, não, não é. Chama Make Love. Olha lá. Make Love. É ela. Primeiro álbum de estúdio, eu nem sabia que ela cantava, achei que era só um traveco. Make Love. Então. Not Plastic. Eu não sabia que ela tinha toda essa Explicit coisa. Lyrics. She's a woman. Ela morou 18 anos na Alemanha, então ela toca piano e é bem fluente em alemão. Olha aí. É, isso é verdade, eu já vi ela falando e o alemão, né? O ex-marido tirou ela da prostituição. Ah, bom. Gamana. Ela cantava na igreja, eu não entendi nada disso aí, mano. É uma roda gigante, terrível. Até os 22 anos, ela fez tudo, antes. E depois também. Daí ela conheceu o marido dela e gravou. É, ela conheceu o marido, aí o marido conheceu a bossa nova. Levou ela pra Alemanha e começou a mostrar músicas boas pra ela, entendeu? E aí ela... Ouvindo. Você conhece algum cantor alemão bom? Pô, não, a bossa nova é nossa, pô. Então, mas tipo assim, mostrar música boa pra ela. Ele é alemão, cara, ele não entende o que a gente fala. Mas aí ela ouviu as músicas e falou, tipo, nossa, que música boa, brasileira. Posso virar cantora também. E aí ela virou cantora. Posso estragar isso. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que acontece com a música hoje. Não tá muito distante, né? Tá bom, é. Ué, eu tô lendo as tretas agora, ó. Ela teve treta com a Sabrina Magpoint, mano. Que é outra zoeira também, peito. Né? É outra que, né? Pelo amor. Mano, vocês viram o vídeo dela do Pokémon? Não. De quem? Vocês assim? Não viram? Da Sabrina Bong Bong? Não. Eu não tô ligando. Mano, ela, tipo, quando ela lançou o Pokémon... É, quando lançou o Pokémon GO aqui no Brasil, tava uma friaca em São Paulo. Tipo assim, quase negativo. Ela saiu só de calcinha com os peitos pintados de pokebola, sabe? Passando frio mesmo. E pra olha a minha, ela na entrevista, assim, ela tremia, cara. Ela tremia de frio. Nossa. Sabe? Aqueles peitos enormes pintados de pokebola. Saiu na rua, assim. Nossa, pra é quem grande, quiser né, o meu? Pornô da Inês Brasil, em 2015, rolou um escândalo não, mano. E vazou um vídeo da Inês Brasil com um menino chamado Diego. Você tá lendo em, e o Diego, em alemão? Tô traduzido? Lendo. O Diego se pronunciou dizendo que perdeu o celular. Mas rolou um videozinho da Inês Brasil aí na internet, minha gente. Pra quem quiser, só procurar. Ah, o Bruno já viu, certeza. Jeremias José do Nascimento, 24 anos. Ele foi preso totalmente embriagado. Olha o estado dele. A parte do bebê tem mais, não foi? Bebê, bebê. Se eu pudesse eu matar amigo, eu sou cabaão. Se eu pudesse eu matar amigo, viu, viu. Se eu pudesse eu matar amigo, eu sou cabaão. Se eu pudesse eu matar amigo, viu, viu. E os que somem também? Jeremias. Jeremias muito louco, alemão. Por onde anda Jeremias, cara? Ah, lá naquela cidade. Ele virou crente, fi. Sem vergonha. Você viu que apareceu um crente? Vídeo dele? Apareceu um vídeo dele depois de vários anos. Ele vendendo um negócio, ajudando a mãe dele a vender umas coisas numa feira lá. Tinha parado com aquilo. Ele falando igual gente, sabe? Jeremias José do Nascimento. Ele falando sem inglês. Acha isso aí. Eu não sei por onde ele anda, mas ele tem um cantinho especial no meu coração. Eu assisti a esse vídeo do Jeremias. Eu gostava de. Às vezes eu deixava rolando esse vídeo do Jeremias. Eu achava legal o Jeremias foi... 2, você lembra? O Jeremias 2 é o da perua? É, que ele tava batendo um cavalo. Eu vi 3 vídeos do Jeremias. Que ele fica lá, depois matei nunca mais tua família. Dele. Matei tua família. Matei tu. Matei tu. Podia organizar uma excursão pra Rua do Salgado lá. Pô, essa Rua do Salgado é mesmo, se botasse umas câmeras lá, cara, não precisava fazer nada, só larga umas câmeras no bairro do Salgado. É o berço de Jeremias, do Leonardo também. Leonardo. O cara do Frigeles, da bala de Frigeles, de melão. E do goiabinho. O café, o café. E aquele que come e não quer pagar lá? É, eu quero 5 reais, eu chupo minha rola aí. Verdade, é verdade, velho. Ele danou chupar minha rola aí. Danou. Tem aquele cara que falava, vou comer buceta, que não sei como que chamava aquele lá. Nossa, com os meninos do... Eu quero ver quem é que transa aqui, né? Eu... É, quem é que transa nessa porra. Nessa porra. Isso. Transa. Ah, mas esse é recente, esse é recente. É? não é tão recente. O Jeremias e o Leonardo é velha guarda. Não, o Jeremias é da época que eu tava na faculdade. É velho pra caralho. É, o Jeremias tinha a comunidade no Orkut, cara. Jeremias pra presidente. Jeremias tinha. E fizeram o funk do Jeremias. Ficou até um pouco famoso o funk do Jeremias. Pô, fiquei curiosa agora, queria ver o Jeremias de boas. O último vídeo que eu vi dele, ele tava tentando escalar uma parede dentro de um lugar que consertava a moto. Ele tava mijando, né? Ele grudava assim na parede e o repórter tentando entrevistar ele. E ele queria ir embora e ele ficava tentando escalar a parede, mano. Mas ó, desses daí, de todos que sumiram, o mais misterioso é o cacete de agulha, cara. Pô, ninguém tem informação, cara. Cacete de agulha. Eu queria adicionar ele no Face. Tinha o truco valendo toba também. Ah, não tinha. É? Aquela cabeçona com a vergonha não deixa. Fechar a ambulância. Fechar a ambulância. Eu lembro dele falando que aquela cobra, cabeçona, cor de abóbora. Cor de abóbora. Mas era muito bom aquilo. Puta merda, né, cara? Cor de abóbora. Esse cara aí, que o cara que fala que vai chupar um cu e tal, aí, como é que é o nome dele mesmo? Esse que a gente tava falando aí, o mais recente. Ah, esqueci, cara, mas ele... Eu vi um vídeo dele também, ele mais sóbrio, assim, tomando cerveja, né? Aí o cara perguntando como que aconteceu, ele falou que tinha fumado maconha e tava muito louco. E saiu gravando aquilo lá no celular da namorada dele, olha aí, cara. Eu quero saber quem é que transa essa porra. E ele é bravo, né? Transador. Chupar um cu. Transão. Chupar um cu. Meu Deus, cara. Neuza. Chama a Neuza. E tem o velhinho do Quero Café também. Quero Café! Cara, o velhinho do Quero Café é um desperdício as empresas não terem chamado ele pra fazer um comercial, não, cara. É verdade. Certeza. Fazer comercial. Cara, é. O mais da hora é a cara da velha na hora que ele chega louco. Fica, quero café! A velha fica olhando meio de ladinho, assim, tipo com aquelas velhas na missa que vai dar paz de Cristo pra você. Você não quer... Aí você sai meio de lado, assim, e ela começa a sair fora e o velho fica lá. Aí aquele é boca murcha, assim, né? Porque ele só tem os lateral, né? Só tem o abridor. Só as duas traves. Tamo aqui mais de 8 horas aqui. Ele não sabe se pronunciar, né? Ai, caralho. Ele é o velho mais legal que tem, queria que ele fosse meu avô. Velho cafeinado, imagina ele. Velho cafeinado! Ele devia estar umas 2 horas sem café, já tava louco já. Querendo fumar, sabe? Quero fumar! Abstinência de cafeína. Meu Deus, eu quero! Café? Um café? Olha aí, eu quero café. Ai, cara, não, mas... Olha lá. Olha o dedinho. Não tem dente, cara. Não tem. Só tem um pedaço ali, dói. Eita, gente. Gingivite, eu acho. Ai, senhor. Ai, meu Deus do céu, ai, cara. Ai. A galerinha que, assim, que a gente vê na internet que fica famosa, assim, que acaba melhorando um pouco, é a galera que o Cid lá divulga, né, no Não Salvo, né? O que aconteceu com o Sou Foda hoje em dia? Ah, deve estar envolvido com algumas coisas aí, né, os irmãos lá do Para Nossa Alegria também, cara, que também perderam a chance de colocar essa criançada simpática aí pra fazer um comercial, né? Esse daí gravaram CD, né? Ah, é verdade. CD, deve ter vendido bastante. Eles eram cantor de verdade, assim, tipo, eles se achavam sérios. Em igreja, né? Aquele moleque é filho da puta, né, cara? Ele é encapetado. Ele desgraçou o vídeo. Nossa! A irmã dele tava cantando bem até. Puta merda, não dá pra ouvir ela, cara. Aí ele foi lá e estragou. Nossa, riscou o LP aí, hein? Riscou, não parecia? Parecia que riscou o LP, mas caralho. Os ganhos secos do Bárbara. Árvore? Árvore. Cara, Padre do Balão. Cara. O Padre do Balão não aproveitou a fama, né? Cara, mas assim... Nenhuma empresa de GPS ia querer patrocinar ele também. Pô, ia ser a maior propaganda. Não ia ser uma boa propaganda, né? O marqueteiro Anderson Meira... Oh, as empresas de GPS, as empresas de balão perderam a oportunidade. Oh, de balão ia ser uma boa, né? De sonar, né? Gente, mas... De rede de pesca. Vocês, assim, vocês não param pra pensar em algum momento, assim, tipo, quando vocês estão ali, né, tipo, desencravando a unha, alguma coisa, você fala assim, meu, o que que esse padre tinha na cabeça... Toda vez eu penso, perna. Pra encher um monte de bexiga. Não tem explicação, perna. Pensa ao contrário, perna. Pensa ele lá na casa dele, lá na casa paroquial dele. O que eu posso fazer hoje para agradar Jesus? Então, eu já sei, eu já tenho uma outra teoria, assim. Eu acho que ele ouviu Deus mesmo, sabe? Porque Deus falou com Noé, né? As tombrinhas. Mano, vai lá, constrói uma arca. Dá um barcão. Balão e vem. É. Sabe, tipo, Deus virou pra ele e falou assim, Noé, construa a arca. Você imagina o povo na época vendo, o que que esse retardado tá construindo uma arca aqui no meio. É verdade. Sabe? Daí Deus virou pra esse cara, porque Deus hoje é mais brincalhão do que antes, falou assim, por que que você não pega balão? Balão. Filho, eu assisti um filme esses dias aí que vocês fizeram, um tal de imagina Jump, a voz, né, de Deus chegando na casa dele. Como que chamava o padre? Morgan Freeman chegando. Morgan Freeman chega na casa dele assim, filho, pegue balão, deixa o velho e voe para a morte. Voe para a morte. Genial, só que a arca deu certo, pelo que a gente sabe, que tá escrito. E o balão deu errado, cara. Não, sabe? Tipo, Deus trollou ele bonito. Pera só aí, tem essa explicação. Pera aí, quem prova que ele morreu? E se ele foi arrebatado? É... Se assentado lá direito, Deus Pai Todo-Poderoso. Acharam uma perna, um pedaço do corpo dele lá, né? Oh, certeza que ele vai estar no... Ah, acabou a magia, pô. Acharam certeza que ele vai estar no mais um Novo Testamento. Certeza, sabe? Que era o padre? Não era Ulisses Guimarães? Super novo. Não era. Todo mundo fez essa piada quando acharam o pedaço do corpo, pô. É, foi eu que inventei, Ulisses, tá vendo? Guimarães. Padre Baloeiro. Cara, a gente... Viveu pra ver o Padre Baloeiro. Viveu pra ver o padre que sumiu. Incrível. Que ninguém colou nele e falou, véi, isso daí pode ser que não dê certo. Por isso que tem que casar, duvido que a mulher dele ia deixar ele voar de balão. E as beatas chegando, nossa, mas você viu? O padre vai fazer um negócio bom, né? Vai fazer uma festa. Olha que vai ficar bonito aqueles negócios cheios de balão, menino. Vai fazer uma festona. Padre, onde o senhor vai fazer os balões? Peraí, padre. Peraí. Pera, padre. Padre! Padre, leva uma brusa. Eu fico imaginando a cabeça dele a hora que essa porra começou a subir mesmo, de verdade. Que a acho terra que começou a ficar pra baixo e ele subindo, E ele pensando... Vai dar merda. Não tem volta, não tem volta mais. Nossa. Ai, cara. Será que se eu estourar um por um, eu desço devagar? Ganhou o Darwin Award, né, cara? Puta que pariu. É isso aí, Brasil. Brasil não é só samba e futebol, mano. Eu também tenho o Padre Baloeiro. Padre Baloeiro. Deus, o brincalhão. Será que ele não tinha dinheiro pra pagar um passeio de parapente, alguma coisinha? Queria voar? De balão? Balão, de verdade? Balão? De balão, que não, boa. Não, meu, não. Vou encher umas bexigas aí. Ele acha que é o Leonardo da Vinci. Ah, galera, não dá pra levar a sério um negócio desse. Vocês falam, eu não consigo. Perdão pra Deus todo dia, mas eu não aguento. Não, quem tem que pedir perdão pra Deus é ele. Graças a esse padre e o outro padre lá que atrapalha os corredores, é o segundo pior padre da história, né? É verdade. É o primeiro, é nosso, o ouro é nosso. Padre nosso de Canadá. Nossa, que bosta, cara. Olha como é que isso aqui não tinha aerodinâmica nenhuma, alemão. Que isso, cara? Era um troço em forma de bexiga. Ele gastou mó grana, cara. É mó caro pra encher isso aí de hélio. Gastou todo o dinheiro da caixinha. Imagina fazer brincadeira com a vozinha, com essas bexigas tudo, que da hora que não ia ser. Então, ia fazer todo mundo feliz lá, né? Tem algum vídeo dele indo pra bosta? Ah, deve ter, cara. Deve ter, com certeza. Aquele balão ali no mar é o dele? Putz, ele morreu mesmo, cara. Ele tava de batina? Ah, porque ele podia encher de ar, né? E flutuar. Boa ideia também. A única coisa que eu me arrependo, cara, é que tipo ele morreu depois de uma festa fantasia que eu fui. É a única coisa que eu me arrependo. Por quê? Porque a melhor fantasia do universo, cara. Você podia morrer também, você sabe, né? Não tem ideias padrescas. Que lixo, meu Deus, cara. Tem um show. Ajude o Padre Carly a vencer o GPS e encontrar o caminho do teclado. Vai ter joguinho aí no post pra vocês verem do Padre Baloeiro. Ai, gente, eu tô chorando. Que tempos pra se viver. Pô, que tempos. Pô, se eu tivesse uma banda, obrigado, hoje em dia eu ia chamar de Padres Baloeiros. Crazy Carly, cara, meu Deus. Ele não aproveitou a fama, mas a gente, né? Imagina ele chegando do outro lado, mano. Imagina ele explicando pra Deus, né? Mas... eu fico pensando, São Pedro batendo o pezinho assim. Imagina ele chegando lá prestando conta pra Deus. Deus fala, mas como que foi que você morreu? Aí, acabou... então. Aí passa assim, 30 minutos depois, Deus rolando no chão. Não, conta de novo aquela parte que você entra os balões. Mas... chamando o resto da galera pra ver a história, né? É. Chega aí, JC, vem ouvir ela. Anota essa no livro que até hoje não matamos ninguém disso daí, né? E eu achando que o padre que fez meu casamento era filho da puta, que foi pego uma semana depois no forró. Um monte de puta, mano. Eu acho que você vai ter que casar de novo, meu irmão. Momentos religiosos e o Henrique Cristo, gente. Nossa, não, isso não é celebridade, isso é uma pessoa, tem que ser guardada no coração das pessoas. Ele descobriu a fórmula do sucesso, né, cara? Mano, ele tem que ser guardado pra sempre, assim, no nosso coração. É o que eu falo, que tempos para se viver. Cara, não. Será que o cara dorme que o à noite, Cristo, né? Mano, uma das curiosidades que eu tenho, assim, na vida é ir pra Brasília conhecer o templo dele lá, cara, e ir no templo, sabe? Só pra... Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Será que ele chega pra dormir e fala, mano, o que eu tô fazendo? Ele tem umas enrisete gatinha. Eu ia perguntar, como é que fala? É enrisete, Henrique Cristete? Não sei, mas tem umas gatinha. Tem, mas é tudo... Piluda. Não, é que a sobrancelha parece uma taturana, parece o Ziraldo. Ah, mano, mas você não acha que depois eles entram numa orgia violenta, assim, com esse cara? A maldade no coração. Não, pelo amor de Deus, não. A maldade no coração. Meu, porque... Não, é muito... Uma mulher chegar a acreditar naquilo, a seguir, assim, é muito pra minha cabeça, cara. E se ela estiver trolando ele, imagina. Então, é muito pra minha cabeça, perna. É muito... Gabi, você aceita que um padre pode encher um monte de balão e sair no rolê? Não, tipo assim, tem gente que faz asa pra voar, tanto que a Red Bull faz aquele campeonato lá que os caras fazem uns bagulho estranho pra tentar voar, entendeu? Tipo, eu acho que o negócio do padre é meio, tipo, superar alguma bom coisa. Bom senso, isso, né, cara? É, pode ser, até o bom senso, porque... Não tem explicação, cara. O cara fala que é Cristo e cria uma religião e faz músicas cover no YouTube. Tipo, mentindo mais que o Walter White. Aquelas meninas azul dançando. Mano, é que eu acho que aí é só, tipo, uma coisa do tipo, ai, Cristo, tivemos uma ideia, vamos fazer vídeos, pode fazer, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. A Pandora falando isso agora, eu imaginei, tipo assim, as meninas vindo com flores, jogando assim, sabe, todas bonitinhas, só que vai pulando, tipo Mola assim, carinhoso. Né, e ó, nós acabamos de perder, que eu tô aqui no site do Henrique Cristo, e ele tem o Henrique Cristo TV, que todo sábado ele tá ao vivo no YouTube. Nossa, oh, cara. E aí, hein? Às 11 da manhã, meu. Meu, vai virar programa de sábado agora pra mim. Quase pegamos o Henrique Cristo ao vivo. Não, agora vai virar programa. Eu vou pôr aqui no celular pra apitar todo sábado às 11 horas. Tá lá, Henrique Cristo TV, 24 horas no ar. E aí tem um monte de link pro YouTube. Eu tô vendo uns vídeos antigos dele aqui, tipo, de quando ele era novinho. Nossa, mano, ele é Jesus Cristo desde que ele nasceu, então? Ele nasceu Jesus Cristo. Não, a gente tem um episódio só sobre Henrique Cristo. Como é que era o nome dele antes? Não sei o que lá, de Nostradamus, né? Isso aí. Ah, ele era um, tipo, um profeta, né? Ele se dá como um profeta. Fico pensando se o cara é louco. Ele não pode ser profeta e ser Cristo ao mesmo tempo. Pelo menos não. Vai saber. Agora pra pode. Ninguém, né? Ele não pode ser nada disso. Também não pode ser padre baloeiro. Não podia, agora pode. Outros tempos. Religiões novas? Mano, será que tem alguma empresa que vende balões, assim, esses balão de criança? Balão do padre. De padre. É, cara. Balão do padre. Sabe, não tem quermesse, balão do padre. Tudo arrumadinho, um monte. Compre os balões, balão do padre. Balões, padre. Não murcha fácil. Não murcha fácil. Não solte, porque ele não volta. Não é bumerangue. E aí tem um aviso embaixo com letras pequenas: não vendemos mais de 10 mil para a mesma pessoa, não. Por motivos de segurança. Não vendemos no atacado. Não vendemos no atacado. Ai, que máximo bom. Duas unidades por pessoa. Mano, esse cara, eu espero que ele não tenha mãe, pai, assim, porque não deve ser fácil, né? Um filho imbecil, não, com padre. Certeza. Não. Mano, não deve ser fácil. Dá pra fazer um negócio dele, tem que esperar um morrer. Filho, você cria, daí vai lá, vira padre. Daí se a família é religiosa, tipo, fica aquele orgulho, né? É. Nossa, eu tenho um filho padre que pegou uns balão, cara, e pensou e foi voar. Ele tem algum hobby? Ah, ele gosta de voar. De avião? Não quero falar sobre isso. Não quero. Eu não queria falar sobre isso. Não, pode ir embora da minha casa já, não quero falar. É o meme do molequinho, né? Que a minha pergunta pra ele, né? É verdade. Que ele ri e começa a chorar, né, cara? Puta. A mulherada que acompanha aí as fofocas aí da TV aí, por onde anda Larissa Riquelme? Veja! Deve estar na... Ela é Paraguai. O quê? Paraguaia, não é? Deve estar no Paraguai. Ela é paraguaia? Em Assunção. Sei, eu chutei. Ela é de Paraguai, né? Eu achei que ela era, né? A Larissa Riquelme foi a primeira mulher que saiu na Playboy 3D. Ela tem Insta. Ih, ela tá grávida. Sai. Vixe, velho. O que aconteceu com ela? Tá grávida, fudeu tudo. Sai. O que aconteceu com ela? É assim, perna, quando duas pessoas... Passa o vídeo das criancinhas. É assim que acontece. Passa o vídeo das criancinhas pra ele. Mas ela era meio margozinha, né? Não era assim... Assim, ela era meio... Sabe aquelas minas assim que precisa dar um banho, sabe? Cortar o cabelo. Aí preconceito do Paraguai, cara. Só porque você conheceu. Nossa, só a ponte, cara, da amizade, não quer dizer que o Paraguai é tudo aquele. Não, assim... Ela é o exemplo, assim, de que não existe mulher feia, né? Existe mulher... Não conhece os produtos de Jequiti. Exatamente. Silvio, patrocina nós, que nós continuamos com o podcast. Pode patrocinar nós. Aí. Pode. É, mas se ele patrocinar a gente, vamos ter que colocar uns insights no meio do podcast. Pode ser, mas pelo lado bom a gente vai poder falar o que a gente quiser. Sim. É, ele já tá cagado. Ele tá assim já, né? Porque ele já tá assim. Eu retiro o que eu disse. Não era, não. Eu tô vendo foto dela antiga, que ela era bonita assim, cara. Só umas muito antigonas que era zoada. É problemático. As suas fotos de 14 anos também não são legal, perna. É. Suas fotos ficaram legal depois do Instagram, então. Verdade. É, retiro o que eu disse. Tá julgando as pessoas. Dava uma meia hora de briga, assim. Meia hora? Você ia fazer o quê nos outros 25 minutos? Conversando, jogando baralho? Problema. Esperar o sangue voltar, né? Desmaiar, né? Fazer o quê? Desmaiar. Conseguir levantar da cama, né? É porque amigo é amigo, né? Filha da puta é filha da puta, né, cara? Fala assim da mãe da gente. Eu tô imaginando uma espanhola entre o Perna e ela, mano. Ia pegar fogo em Roma, né? Que puta fricção. Piadinha geográfica essa. Porque tem o Paraguai, tem Roma e tem o Motumbo da África aqui. Não, o Motumbo é uma ofensa, né, cara? A ofensa, irmão dele? Motumbo é uma ofensa. Não, o Motumbo é uma ofensa. Ofensa! A dignidade, né, cara? Fala aí, o que é uma ofensa? Aí você mostra o Motumbo. Você pega aquela foto aqui, que vem no WhatsApp direto, né, com uma mulher, você clica e é o Motumbo. E agora, Maurício Galdi, que é o segundo quem? Morreu o primeiro. É o segundo, mas apareceu agora o terceiro. O TV Fama descobriu o terceiro quem humano. Confira. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. O Ken Humano número 2, que ficou famoso por causa do Ken Humano número 1, que morreu de tanto fazer plástica pra ficar parecido com o Ken. O que morreu era o brasileiro? Os dois eram brasileiros, não era? A gente tinha dois Ken. Morreu um Ken, ficou um só. Eu vou digitar no Google, Ken Humano que morreu. Linha do tempo dos Ken Humanos. Que linha do tempo? Ele era de Uberlândia, Minas Gerais, e ele morreu de leucemia. Como que chama aquela outra que teve problema e aí ela resolveu virar pastora? Que ficou com as pernas todas esburacadas? Buraque? Isso, é isso aí. Ele tava meio com uns probleminha tipo dela, que foi mais ou menos na mesma época, aliás. Então deve ser, porque a leucemia é sangue, né? É. Pode dar alguma coisa de recuperação, não sei. André Suraki virou pastora? Da Universal. Ei, Gabriel! Não sabia, mano. Estudar. Não sabia, não sigo a Universal no Twitter. Vou seguir aqui, ó. Mas agora... a Vanessa Uraki. Como é que é o nome da música aqui? É Andressa. Vocês lembram de uma mina da época da... Não era do Mensalão, cara. Do que era? Ah, MSN. Não, ela era era ex-assessora parlamentar. Uma tal de Denise Leitão, se eu não me engano. Do Itamar Franco? Que ela saiu na Playboy... Não, ela saiu no Playboy, na Playboy conhecida como o Furacão da CPI. Eu lembro disso aí. Cara... Nossa, eu lembro dela. E mulherão, hein? Puta merda, hein? E o Gordinho Zangief, hein? É. Gordinho Zangief. De pato pra cabrito. Gordinho Zangief. Aquela mulher lá que tava com o Itamar Franco no carnaval também, Lilia Ramos? Lilia Ramos. Lilia Ramos, é verdade. Saiu na Playboy também. Saiu. Pô, tem aquela também que fez fez o implante no peito pra ficar pra sair no livro dos recordes. Ah, pra ser. Que daí ela teve que tirar tudo, porque deu mó encrenca também, quase morreu também. Também? Que o peito explodiu, né? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que deu uma infecção foda, assim, tipo, ela quase morreu. Mas é tipo, o peito dela era muito grande, parecia duas bolas de basquete, assim, era muito grande. Ele é aquela Shirley alguma coisa, não é? Nossa, que nervoso. Quer ver, ó. É aquela que tinha os peitos de ar, né? Ela enchia. Isso, ela ia enchendo conforme. Como é que é? Sheila Hershey. Ela enchia. Enchia o negócio? Não era silicone. Não, mas tinha necessidade. Não, mas tinha uma que era brasileira. Brasileira, não tinha. Mesmo, era uma loira, isso mesmo. Isso, é uma loira. Ela mora fora, mas ela é brasileira. Essa tal de Shirley aqui. Sheila. Schiller. É, que ela teve que tirar depois, porque deu uma infecção muito foda na cirurgia e ela quase morreu. Caralho, por que um médico faz mesmo um negócio desse, cara? Por que não? Porque é troll, então, né? Então, bunda, né? Então, eu acho que não é nessa, né? Dinheiro, tipo, né? Existe dois tipos de médico, né? Aquele que ele tá ali pra saúde e aquele que, tipo, você pagou, ele vai fazer, sabe? Isso existe em qualquer tipo de profissional. O Nelson está chocado. Neuza! O legal é a notícia, né? Silicone salva a vida de peituda brasileira. Airbag do carro falhou, mas os seios delas funcionaram direitinho. Nossa, 2.500 ml de silicone, gente. Cara, é muito pet. Ó, só pra fazer uma comparação, a Inês Brasil tem 900 ml e já é imenso. Tá quase 3 Inês Brasil por teta. Ó, eu não sei como aguenta, cara, sério mesmo. Nossa, imagina. Isso destrói o corpo, coluna, tudo. E pele, né? Como que essa pele volta depois? Como que ela tirou e a pele voltou? Corta, faz isso mesmo. Ela atualmente mora no Texas e tá fazendo sessão de terapia pra poder encontrar o real sentido da vida. Vai trabalhar, lazarenta. Senhoras e senhores, pra fechar, falem aí vocês que são das internet, do que se trata a história da grávida de Taubaté? Não, da grávida não, peraí, da mega grávida. Da mega grávida? Como se é que... Trata de grávida. Se trata de doença. Mega grávida. Super grávida. O que aconteceu? Grávida pra caralho. Não tem outra opção, sabe? Tipo, eu acho que é doença, cara. Tipo, você, além de fazer aquilo, inventar uma história desse tamanho. Eu acho que é uma doença que foi além do controle dela, sabe? Tipo, ela, de repente, passou por um momento de gravidez psicológica e contou isso pra todo mundo. E aí, quando ela percebeu que ela não tava grávida, tipo, ela não sabia voltar atrás e continuou com a história. Mas, mano, até porque, ela falou, tipo, até pro marido dela. É uma forma de ganhar atenção, né? Deixa eu entender. O que ela, assim, ela é... Por que que ela era... Mega grávida? Mega grávida, Ela falou que tava grávida de quatro gêmeos. Sem inseminação, nada assim, no normalzinho mesmo? Segundo a internet... Ela usou uma barriga de silicone com enchimentos de tecidos para simular a barriga de gestante. Mas ela falou pro marido dela que não podia ver a barriga dela por causa das estrias, que ela tinha vergonha. Eu disse que ele não sabia, né? Mas é complicado, né, cara? Não sei. Eu acho que era desculpa pra ela poder usar aquelas roupas de gordo, igual do Homer. Tá ligado? Pode ver que ela tá usando tipo um lençol, não tem mais roupa. Não tem problema. Uma lona de circo. Vinilona escrito do lado. Aqui tá falando o que aconteceu com ela. Parece que eles foram... Ela e o marido foram... Eles escaparam do processo de estelionato. Parece que não ficou correndo esse processo na justiça. A última notícia dela, data de 2014. Ela estava desempregada e dedicava-se a cuidar do seu filho e da casa. Seu filho? Peraí. Então, eu nem sabia que ela tinha filho. Ela tava grávida, então? Peraí. Será que ela tava grávida de um e falava que era de 14? 4, caralho. Era uma ninhada, né, cara? É uma cadela, né? É isso? É, 14. É isso, eu acho. É isso. Então, se os ouvintes aí lembrarem de mais algumas pessoas... Já acabou, Jéssica? Consegui. Aí, tá vendo? Se você tem notícias da Jéssica aí, se ela já acabou. A Jéssica magra igual o Charmidinho. Se ela tá batendo forte ainda. Se você tem notícias de Inês Brasil, de Gugu Liberato também, né? Do Jeremias, né? Coloca o vídeo do Jeremiação aí, que é raro. É mais raro do que achar o padre do balão. Se você tem notícia do padre do balão, Manda pra gente aí no e-mail @toscochanchada.com.br. E mais alguma coisa? E até o mês que vem, né, cara? Mês que vem ainda tem episódio. Let's have another. Just you and me. Tasha called the service of the mental with her bipolar uncle. Bipolar. Capitão, estamos tendo problemas. Estão vendo algo tosco em nossa direção. Oh, não. Vamos nos chocar. Segure-se. Avistei. Olha ali. Está ali. Achamos! Caixa preta do Tosco. Não, ficava mostrando um pro outro pro um, e eles não queriam se dar bem. Colocasse um pra cheirar o rabo do outro, assim que funciona. Eu acho que as coisas do AliExpress saem lá da 25 de março, vai lá pra China e vem pra cá. E volta. É, tá achado. Gabi? Oi! Gabi? Alô, Gabriela. Teve vários aqui que eu nem lembrava de quem era o cara. Ô, Gabriela. Oi. Você está pronta? Oi. Tô. Você tomou jambu? É, jambu. Ô, jambu é foda, onde hein, tem cara? Jambu? Vocês já tomaram jambu? Ah, faz dando atraso. Você fala? Não, não. Tomei uma pinga com jambu que foi foda. Jambu é do caralho. Tem também uma pocilga pra gente brigar na lama. É legal. Já tô imaginando todo mundo junto fazendo pisando vinho. Cara, mas seria louco se tivesse mesmo uma poça de lama, né? Todo mundo na lama, né? A última foto da galera reunida. É, todo mundo na lama. De lama. Não, a gente não tem que fazer uma escrito foto. Acabou. Tipo... Eu acho que a gente pode se sujar na lama e aí depois cada um faz uma letra do acabou, sabe? Assim. Nossa, no peito, assim. O perna faz o D, né? O corpo. É o corpo mesmo. Sabe aquelas letras que é formado com o ser humano? Então, o perna faz o D sozinho. É o travessão. É o sublinhado, né? Underline. Ele fica o bracinho pra frente e pode fazer a letra F, aí fica Tafô. Acabou. Tafofauro. Foi aquele dinossauro fã, né? Tem uns pernilongos desgraçados. Pernilongo, tamanho de um pardal aqui, meu. Fala um, não. Putz, pera aí. Bom, gente, você já sabe que tem que trazer repelente. Nossa, né? É, alguém já ouviu falar? Ai, cara, esse cachorro tá foda. É, meu, cala a boca, filha da puta. Será que o perna tomou as doses certas de remédio hoje? Olá, olá. Olha. Nossa, tem uma foto aqui dela dando o peito pro bezerro, cara. Que... Ah, gente, não, cara, não, não, não. Meu Deus. Olha, eu nunca experimentei essas coisas. Não. Mas o dia que experimentar, não... hein? Neuza, caralho! Nossa senhora, hein? Vou chamar as Neuza. Neuza Dina. Neuza de marrom. Jeito sensual. Ai, caralho. Tem aquela também. Uma Neuza malandro. Como uma Neuza. Você me mantém. Todo mundo conhece uma Neuza. Ah, o ah, é, o ah, o ah, é, o pior que escreveu o padre baloeiro, meu. Apesar que a minha primeira comunhão eu fiz com um padre que virou gay. Ah, e ele deu em cima do meu irmão também. Que loucura. Que bom. Que é? Espetáculo, o quê? Quem que é o Denise Hot da CPI. Denise Rodman? Ah, ela é mesmo. Ela é gostosíssima, cara. Manda o link aí pra eu relembrar. Vixe, deixa eu ir embora antes que eu pergunte. Fazia fazer. Fazia É, ele vai pedir pra te ajudar. Olha, é bonito. Pega aqui, duas mãos ali. Oi? Não, acho que tinha acabado aquela hora o episódio, né? Ah, sim, sim. Ah, o dele sempre foi em tudo, né? Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.